E agora com vocês, o moleque monstro nessa madrugada, MC Don Juan! Cabelinho arrepiado, de segunda a domingueira. Com fé em Deus abençoado, só mais top que é garo. Eu de Porsche Panamera. Vou chegar de traje enjoado, cabelinho arrepiado, de segunda a domingueira. Com fé em Deus abençoado, só mais top que é garo. Eu de Porsche Panamera. Só menino volta com a gente, e só decididamente. Eu já fui um delinquente, hoje já penso diferente. Me demonstrar que não é por fome, nem por dinheiro, das cartas que sente. É que eu já vivi uma vida sofrida, uma jornada que te arrepia. Esperança é a última que morre, por isso que a gente se arrisca. Meu palpita se diferencia, faz a sua que eu faço a minha. Criatividade de um criador que evolui o que cria e nunca... Vou chegar de traje enjoado, cabelinho arrepiado, de segunda a domingueira. E com fé em Deus abençoado, só mais top que é garo. Eu de Porsche Panamera. Vou chegar de traje enjoado, cabelinho arrepiado, de segunda a domingueira. Com fé em Deus abençoado, só mais top que é garo. Eu de Porsche Panamera. Eu já perdi muito tempo em vão, esses tempos que vem que vão. Deus que me levantou do chão, usei isso de reflexão. Já andei no caminho do mal, me contei quando eu me perdi. Esquivei da tristeza, busquei alegria. Buscando a tristeza, eu fiz ela sorrir. Eu só prometi. Vou chegar de traje enjoado, cabelinho arrepiado, de segunda a domingueira. E com fé em Deus abençoado, só mais top que é garo. Eu de Porsche Panamera. Vou chegar de traje enjoado, cabelinho arrepiado, de segunda a domingueira. Com fé em Deus abençoado, só mais top que é garo. Eu de Porsche Panamera. Faz barulho pro Don Juan, é família. Satisfação. É nós que tá, tá ligado? Isso pra mim é um sonho. Só quem gosta de MC Lau faz barulho aí. Obrigado, irmão, te amo, pai. Valeu. É nós, Don Juan. Faz barulho pro moleque aí, família. É nós, monstro, tamo junto.